É sempre muito agradável estar presente na Loja São Paulo, participando como ouvinte ou como orador, não importa. E hoje é mais uma oportunidade que nós temos de falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Pitágoras. Este livro, conforme a irmã Luciana já mencionou, ele nasceu de uma palestra que foi dada nesta loja aproximadamente 2 anos atrás. A irmã Luciana um dia me telefonou e pediu-se que ela estava organizando uma série de palestras sobre os mistérios antigos, mistérios egípcios, os mistérios gregos, de Eleusis. E ela pediu se eu poderia falar sobre alguma coisa sobre Pitágoras. E eu então me comprometi com ela, gostei tanto do tema. Na minha pesquisa eu colhi um material tão farto e descobri tanta coisa bonita sobre a vida deste sábio que acabou se transformando num livro. E é por esse motivo que a dedicatória desse livro é direcionada e dirigida à irmã Luciana. Dedicada a Luciana Cristina de Carvalho, digna presidente da Loja Teosófica São Paulo, que um dia, convidando-me a proferir uma palestra sobre os mistérios de Delfos, lançou as sementes dessa obra. Então, a minha gratidão a ela também e à loja. Obrigado. Bom, nós estamos na Loja São Paulo, mas na Instituição Teosófica Pitágoras. No Rio de Janeiro existe também uma Loja Teosófica Pitágoras. E nos Estados Unidos, entre outras coisas, há uma Instituição Teosófica Crotona. Um nome que, como vocês verão, é ligado a Pitágoras, né? E então, a primeira pergunta que vem é por que a sociedade teosófica prestigia tanto a figura de Pitágoras? E nos bancos escolares, lá fora, no mundo profano, nós aprendemos apenas que ele foi um grego antigo que formulou um teorema em qualquer triângulo retângulo. A soma do quadrado, dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isto é o teorema de Pitágoras e é a única coisa que nós aprendemos lá fora sobre esse mestre. E mesmo assim, muitas vezes este teorema é mencionado como a 47ª proposição de Euclides, esquecendo o nome de Pitágoras. Bom, respondendo à minha própria pergunta, eu diria que talvez Pitágoras não seja tão reconhecido pelo mundo, porque ele, tal como Jesus Cristo, tal como Buda, tal como Hermes, ele nada deixou escrito. Tudo que nós sabemos sobre ele nos vem através de seus discípulos, de seus seguidores, daqueles que foram chamados pitagóricos. E parece-me que realmente os grandes mestres, eles, quando passam por esse planeta, quando eles passam pela Terra, eles procuram não deixar ensinamentos escritos. Eles falam ou ensinam a seus discípulos verbalmente, e os discípulos dos discípulos dos discípulos, então, ampliando aquilo que o mestre disse, né, fazendo frutificar a semente plantada, acabam fazendo relatos ou livros. Pelos historiadores, acadêmicos e arqueólogos, sabemos que Pitágoras nasceu por volta de 580 a.C. Portanto, aproximadamente 2.600 anos atrás. Ele nasceu na ilha de Samos, é uma ilha que fica no mar Egeu, quase nas costas do que hoje seria a Turquia, ou a Síria, aquela costa mais oriental, né? E na época era integrante daquilo que se convencionou chamar de Magna Grécia, um território imenso que pegava desde do sul da Itália até as costas orientais da Ásia. Ainda dos historiadores, nós sabemos que Pitágoras foi músico, matemático e filósofo, e a ele se atribui dois grandes aforismas, duas grandes frases que até hoje nós repetimos. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. É uma das frases. E a outra é: homem, pensa por ti mesmo, respeita-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás os deuses e o universo. Com relação à primeira frase, hoje, 2.600 anos depois, nós ainda não aprendemos a fazer isso. E ainda se constroem mais presídios do que escolas. Com relação à segunda frase, nós também ainda não aprendemos a pensar por nós mesmos. Nós pensamos pela mídia, nós pensamos pelos partidos políticos, nós pensamos pelos governos. Nós não aprendemos ainda a nos respeitar, e ainda não conhecemos a nós mesmos. Nós conhecemos o outro ou os outros, mas não o nosso templo interior, o nosso eu interior. Sabemos que Pitágoras teve como mestre Hermodamas, que lhe ensinou a música e a poesia, Anaximandro, com o qual ele aprendeu astronomia, e a sua contraparte esotérica, que é a astrologia, a arte de fazer horóscopos. Ele teve também como mestre Tales de Mileto, que o iniciou nos mistérios dos números. Isso é a parte mais forte da filosofia pitagórica, né? A influência dos números, o poder dos números, a existência dos números na própria cosmogênese. E Tales de Mileto, que foi um filósofo também bastante famoso e conhecido, né? Ele advertiu Pitágoras de abster-se da carne e do vinho e ter como norma de conduta comer pouco e dormir menos ainda. Sabemos que Pitágoras foi iniciado na Grécia nos mistérios de Delfos, no Egito também nos mistérios egípcios, nos mistérios caldeus. O senhor Leadbeater afirma que Pitágoras conheceu Buda e foi durante algum tempo seu discípulo, e que também ele, em suas viagens, chegou a conviver com os druidas, quase na Inglaterra já. Então Pitágoras, durante 22 anos, ele praticamente percorreu o mundo em viagens de instrução, de conhecimento e de aprendizado. Por sua vez, ele deixou discípulos também, e seguidores. Discípulos, aqueles mais imediatos, Lísis, Filolau, Arquitas. Um pouco mais distante, Platão, Apolônio de Tiana, mais recentemente, John Dee, Giordano Bruno, Robert Flood, e a própria Madame Blavatsky, que no, na doutrina secreta e em Ise Sem Véu menciona continuamente Pitágoras e referenda a sua filosofia. Bom, isto é o que nós sabemos oficialmente da vida desse grande mestre. E o que for apresentado a partir de agora são relatos nos quais se confunde a lenda e a realidade. E a lenda diz que era um dia de verão, de muito sol e de muita luz, e um jovem casal, os pais de Pitágoras, subiam vagarosamente as escadarias do templo de Delfos, um templo encravado no alto, no cume de uma grande montanha, que talvez fosse um vulcão extinto, e do qual ainda se exalava do solo uma fumaça e alguns gases vindos das entranhas da terra. Nesse templo havia uma sacerdotisa, a Pitonisa, sentada num tripé, ela aspirava aqueles vapores e profetizava. Eu só queria abrir um parênteses para dizer que na American Scientific, e 3 meses atrás, uma revista de pesquisa científica, não esotérica, eles comprovaram que realmente, por baixo das ruínas do templo de Delfos, passam 2 fendas tectônicas e ainda hoje se pode colher esses gases. E é o que uma equipe da American Scientific fez, colheu, e são gases inebriantes, gases que provocam estados de transe. Então, isso vem a confirmar o que sempre se falou sobre a lenda do nascimento de Pitágoras. Esse casal, como todos os jovens casais apaixonados, se dirigiu a esse templo e à sacerdotisa, a Pitonisa, para saber o que o futuro lhes reservaria. Filhos, felicidade, sonhos, amor. E o oráculo de Delfos, então, assim se pronuncia: vocês, Minesarcos e Pártemis, o nome dos pais de Pitágoras, terão um filho que o mundo reconhecerá como filho de Apolo. E ele será grande em sabedoria, e o seu conhecimento será útil a todos os homens de todas as eras. Essa foi a profecia que se cumpriu realmente. Mnesarcos e Pártemis deixaram então o oráculo de Delfos ao cair da tarde. O sol declinava no horizonte e nessa noite Pitágoras foi concebido. Assim ele nasceu de um casal que muito se amava. E isso, segundo mais tarde ele mesmo diria, é o primeiro requisito para a geração de uma nobre estirpe. E ele cresceu em força, em beleza, em sabedoria. Na verdade, Pitágoras foi um desses excelsos seres que a grande fraternidade branca, o governo oculto do mundo, envia de tempos em tempos para reavivar a chama sagrada das grandes verdades universais para iluminar o caminho de todos os homens. Conta-se que sua mãe, Pártemis, ao nascer-lhe o filho tão esperado e tão amado, alterou o seu próprio nome de Pártemis para Pítias, talvez em homenagem e à glória de Apolo. Pitágoras, diz a lenda, nasceu com uma grande marca dourada em sua coxa esquerda. E essa marca é relacionada ao coração e aos sentimentos. Os céticos podem dizer que seria talvez um sinal de nascença. Mas aqueles que sabem das coisas, acredito que possa tratar-se de um sinal de Apolo, o deus Sol. Na aristocracia grega, a tradição obrigava os pais a darem a seus filhos dois nomes. Um oculto, esotérico, ao qual só os familiares e os amigos mais íntimos teriam acesso. E o outro, um nome público. Pitágoras é o nome público deste sábio. O nome oculto, ninguém o sabe. E desse nome público, Pitágoras, nós sabemos que ele é relacionado a duas palavras gregas. Pita ou Piton, que significa serpente, e ágora, que significa espaço aberto, ou boca, ou voz. Então Pitágoras significa realmente a voz da sabedoria. À época do seu nascimento, a Grécia ainda suspirava aos acordes de Orfeu, um outro grande iniciado que 1300 anos antes de Cristo, portanto, 700 anos de Pitágoras, estabeleceu nas terras gregas, porque Orfeu não era grego, a primeira escola de mistérios. Substituindo Baco, o deus do vinho, dos bacanais, por Dionísios, ou Dionisos, que é o alter ego de Apolo, o deus Sol, o Logos solar. E quem é Dionísios, ou Dionisos, afinal? Ele é realmente Sol espiritual, o terceiro Logos, o grande arquiteto do universo. Orfeu foi músico e poeta, como Pitágoras, e nos mistérios órficos ele ensinava aos iniciados, de boca para ouvido, que a purificação da alma começa pela purificação do corpo, e que as virtudes nascem também da abstenção da carne e do vinho, e que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. O período que se estende do berço ao túmulo é apenas uma pérola num colar infinito que se chama vida. Pitágoras, então, retoma a tradição de Orfeu e dá um novo vigor aos mistérios órficos. Se para Orfeu a música era um fim em si mesma, para Pitágoras ela é um meio, é uma chave com a qual ele vai descobrir certos mistérios ligados à magia e ao ocultismo. A música, ela é, na verdade, quase imaterial e quase intangível. Está no limite entre a matéria e o espírito. E Pitágoras percebe que mesmo a música tão imaterial, tão intangível, ela podia, ou ela continha, na sua essência, números, equações e fórmulas matemáticas. Alguma coisa bastante material. Quem tem alguns conhecimentos musicais, tá certo? Não, hein? Também não. Agora tá. Isso é só para ilustrar e mostrar que realmente a música, ela pode ser reduzida ou resolvida em equações, através de números, de proporções, não é? Então, isso é uma das coisas que Pitágoras muito estudou. Da harmonia musical, então, que pode ser reduzida a números, o gênio de Pitágoras, ele, ao alça voo para coisas maiores. E nos céus, no firmamento, ele vislumbra a harmonia também dos corpos siderais, do espaço, a que ele vem a chamar de harmonia das esferas, né? E percebe, então, Pitágoras, que o enigma do universo pode ser decifrado pela ciência dos números e também das linhas geométricas. E aí ele afirma: Deus geometriza. E, portanto, diremos nós, ele é o grande arquiteto do universo. Ele percebe também que a unidade indivisível, além de ser a unidade, ela é o todo. E esse é a dualidade. Através disso, ele percebe a dualidade do universo, a trindade da manifestação, o setenário da existência. Enfim, através dos números, ele vai filosofando e vai descobrindo coisas. 2.500 anos depois de Pitágoras, hoje em dia, portanto, nesse último século, né, Max Planck, Heisenberg, Einstein, Stephen Hawking vão confirmar essas palavras. Vão perceber agora, através da física quântica, da teoria da relatividade, através destas relações, que Pitágoras, com outras palavras e através de símbolos, dizia a mesma coisa que hoje nós percebemos. Os números não são, ou depois de Pitágoras, nunca mais foram apenas símbolos, mas eles são realmente os arquétipos do pensamento de Deus, manifestado através das hierarquias criadoras. Bom, tudo isso falava e ensinava Pitágoras, falando aos seus discípulos e seguidores, com a voz serena e o porte nobre. Em seus olhos brilhava a luz da verdade, e essa luz era tão forte que atraía aqueles que buscavam a verdade e queimavam aqueles que se aproximavam do mestre por outros motivos. Ele foi verdadeiramente um sábio e jamais permitiu que o chamassem de sábio. Quando alguém assim o fazia, ele dizia: eu não sou um sábio, eu sou apenas um amante da sabedoria. Em grego, philos, sophos. Philos, amigo, amante, sophos, saber, sabedoria. Então, com Pitágoras nasceu o termo também filósofo. A própria palavra filósofo foi criada por Pitágoras. Pela humildade desse mestre, que não se considerava um sábio, mas apenas um amante da sabedoria. Se Orfeu foi a aurora da civilização grega, e Platão, muitos anos depois, foi o declínio, o final da civilização grega, Pitágoras foi o sol do meio-dia. E com esses três grandes mestres se fecha o ciclo de ouro da civilização helênica, da civilização da antiga Grécia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os números, sobre a geometria pitagórica. E sobre esse tema, Pitágoras, na sua escola em Crotona, dizia: venerai, caros jovens, essas palavras com o silêncio. Tal o valor e a importância que ele dava a isso, né? Então, eu vou ter que acertar. Uma hora eu acerto isso daqui. está por os outros em posição. Para começar a falar então sobre a filosofia pitagórica, os números, né? Nós temos três objetos aí: um animal, um vegetal e um mineral, um ser inanimado, uma bicicleta. O que teria de comum entre estas três figuras? O que tem de comum entre elas é que todas elas são compostas de átomos, de elétrons, de pequenas partículas que giram em velocidades incríveis e com enormes espaços existentes entre elas, e a combinação e a recombinação dessas partículas formam todo o universo manifestado. Isso Pitágoras já intuía em sua época. Pitágoras considerava o número 1 como um ponto, o número 2 como uma superfície ou o prolongamento de um ponto ou de vários pontos, o número 3, o número 2 como uma linha, o número 3 como uma superfície já, e o número 4 como um sólido. Esses quatro primeiros números eram extremamente importantes, na opinião do sábio, e com eles, Pitágoras... Deixa eu ver se eu tenho... E com a soma desses quatro primeiros números se chega ao número 10, ao todo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. E é de Pitágoras a criação desta figura, diz que ele fazia isso com pedras lá na Grécia, com pedrinhas, formava um triângulo onde existia o número 1, o 2, o 3 e o 4. E a soma, dando 10, formando um triângulo perfeito. Dentro deste triângulo perfeito, que ele chamava de tetractis, ou a tétrada sagrada, nós podemos encontrar inúmeras figuras geométricas e esotéricas e simbólicas, todas de extrema importância. Nós podemos aqui encontrar 9 triângulos menores, nós podemos encontrar um triângulo menor aqui, um outro aqui, não sei se está dando para acompanhar, e um terceiro aqui, entrelaçados. Então o 3, o 9, o 7, está tudo contido nessa figura que ele considerava a mais sagrada de todas as figuras ou de todos os símbolos. Tanto que quando ele fez a escola pitagórica, ele obrigava os seus discípulos a jurarem segredo, silêncio e obediência perante a sagrada tetractis. Vamos falar agora um pouquinho dos números pitagóricos. Está dando para ver? Estou atrapalhando? Todos nós sabemos, na aritmética, que existem números racionais. São as grandezas finitas, o número 1, 2, 5, 12, 28. São números, logo nós vamos entender por que eles são chamados racionais. É por contraposição àqueles que são chamados irracionais e que são grandezas infinitas. Sobre uma grandeza infinita, a mente humana não consegue raciocinar, ela não consegue visualizar, imaginar e racionalizar. Então, por exemplo, se nós dividirmos o número 1 pelo número 3, nós vamos ter uma dízima periódica 0,33333, que se estende até o infinito. E isso é inconcebível para a mente humana, alguma coisa que vai para o infinito. Então é um número irracional. Assim, se nós dividirmos o número 37 por 22, por exemplo, nós vamos ter um número irracional que é 1,681881 ad infinitum também. Aí já complica um pouquinho mais, porque se era difícil imaginar um número apenas, o 3, se prolongando até o infinito, um número composto já é mais complicado ainda de imaginar. Mas mesmo assim, esses dois mantêm uma chamada regra repetitiva. É um padrão que se repete ao infinito. Uma outra forma de números são os irracionais transcendentais. Por exemplo, o número pi. Eu vou tentar me apressar um pouquinho, senão não vai dar para falar nem metade do que Pitágoras fez. Por exemplo, o número pi. O número pi, ele é 3,141592 e vai indo também, se estende ad infinitum, mas não há uma regra repetitiva. Se nós continuarmos essa operação, cada vez que surge um número aqui, ele é absolutamente inesperado. Nós nunca podemos saber qual, nem adivinhar qual vai ser o próximo número. Portanto, ele é irracional e é transcendental, porque ele não tem ponto de término, não tem fim exato. Ele, se estendendo até o infinito, ele não existe totalmente no plano físico e pode ser um portal para uma outra dimensão. E isso tem implicações naquilo que Pitágoras começou a desenvolver e os pitagóricos posteriores a ele acabaram desenvolvendo mais. Até hoje em dia existem institutos, existem círculos que estudam Pitágoras e tudo que todo o seu legado, né? Então, uma dos desdobramentos da filosofia pitagórica ou do pitagorismo é a geometria sagrada. Vamos ver alguma coisa sobre geometria sagrada. Nós temos aqui um quadrado duplo, que pode ser chamado também de retângulo perfeito, e que tem uma relação de comprimento igual a duas vezes a largura. Relação, portanto, de 2 por 1 igual à oitava musical. A diagonal desse retângulo é um número irracional transcendental, é a raiz quadrada de 5, que é 2,2360 também. Este mesmo retângulo, que é o pequeno, se nós traçarmos duas diagonais, na intersecção das duas diagonais, nós teremos a intersecção de dois números irracionais transcendentais. Isso daí é considerado na geometria sagrada uma intersecção entre o plano físico e o plano metafísico. Por isso que nos grandes templos da antiguidade, no tabernáculo do templo do rei Salomão, na câmara do rei da grande pirâmide, no ocidente dos templos maçônicos, ou seja, naquela parte que divide o templo maçônico, o templo maçônico é dividido em duas partes, o Oriente e o Ocidente. No Ocidente, na intersecção dessas diagonais, também nós colocamos sempre alguma coisa importante e quem está presente, então, fixando aquele ponto, realmente está se transportando para dimensões outras, talvez espirituais. A divina proporção também é uma consequência desses estudos pitagóricos. Então nós começamos com um aforisma, que a soma de um número com seu anterior gera uma série infinita de números. Vamos acompanhar aqui. A soma de um número com o seu anterior. Um, o anterior de um é um mesmo, porque não existe zero. É 2. 2 mais 1, que é o seu anterior, é 3. 3 mais 2, que é o seu anterior, é 5. 5 mais 3, que é o seu anterior, dá 8. E assim nós vamos conseguindo uma série numérica, que é chamada série de Fibonacci. Esta série conseguida, se nós agora dividirmos qualquer um destes números pelo seu anterior, ou qualquer um desse número pelo seu posterior, nós vamos obter dois tipos de constantes. É interessante que sempre vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, pegamos 34 e dividimos por 55, que é o seu posterior. Vai dar 0,618. Pegamos 21 e dividimos por 34, dá 0,618. Pegamos 55 dividido por 34, vai dar 1,618. E assim por diante. De qualquer modo, nós obteremos sempre duas constantes. Uma constante, 0,618, e outra, 0,1618. E essas duas constantes são números irracionais e transcendentais. Vamos continuar desenvolvendo esse raciocínio. A mais harmônica divisão de qualquer... dá para pôr aqui. Acho que dá para ler mais ou menos aqui, né? A mais harmônica divisão de qualquer comprimento em duas partes é aquela onde o menor está para o maior, como o maior está para o todo. Isso daí é um enunciado matemático, né? E realmente dá uma proporção muito a mais harmônica de todas. Em álgebra, isso daqui pode ser dito deste modo. E através desta equação de segundo grau, que comporta duas respostas, portanto, nós vamos chegar exatamente àqueles dois números da série anterior. Se nós pegarmos estes dois números, 1,618 e 0,618, e construirmos um retângulo com ele, nós vamos ter um retângulo áureo onde vai se repetir esta divina proporção. Então, aqui está o primeiro retângulo áureo, esse pequeno. Aqui está o segundo, formado pelo pequeno e pelo maior. Aqui está o terceiro, formado por este menor e este maior. Nós poderíamos aqui formar um maior onde esse seria o menor e o outro maior. E assim nós vamos repetindo também infinitamente aquela proposição. O menor está para o maior, assim como o maior está para o todo. Aqui a mesma figura. Aqui nós temos a mesma figura, então, anterior, não é? Mostrando o desdobramento que pode ser dado. E se nós, nesses quadradinhos, começarmos a construir uma espiral, ela será uma espiral logarítmica, que, na qual se constata que tudo o que existe na natureza e que tem vida, segue mais ou menos essa proporção. Então nós temos ela num caramujo, num caracol, numa concha, nós temos nas folhas, nas flores, nós temos na mão, nós temos no corpo humano. Isso aqui é uma figura de Leonardo da Vinci, né? Que foi um profundo estudioso da lei áurea, do número áureo, das proporções da antiguidade. Leonardo da Vinci, na Renascença, né, houve uma volta para um novo interesse pelos padrões gregos, né? E ele, então, foi buscar nos ensinamentos pitagóricos o desenvolvimento de seus trabalhos. E isso influenciou toda a pintura renascentista, onde nós vemos claramente aqui essa espiral logarítmica. O quadro foi pintado obedecendo a um padrão logarítmico. E não é casual isso daí. Foi, né? Isso daí são estudos, né? Outros quadros, é pena que eu não trouxe, mas o Grito do Ipiranga, se algum dia alguém for no museu e ver do Pedro Américo, aquele quadro enorme, com todos aqueles cavalos, né? Eles formam uma espiral logarítmica com Dom Pedro I com a espada no centro, né? E aquele desenvolvimento. Então, Pedro Américo, pintor brasileiro, também foi beber nas fontes pitagóricas. Aqui nós temos, na arquitetura grega, na folha, na flor, e isso é muito interessante também, o próprio crescimento de uma árvore obedece a esse padrão. Então, uma árvore, é claro que, se for deixada se desenvolvendo sozinha, sem a interferência de alguém que vai lá e corta um galho, né? Ou um animal que chega e come um pedaço, né? Se for deixada entregue à sua própria natureza, as árvores desenvolvem esse padrão. Primeiro aparece uma bifurcação, depois novamente uma. Então aquele padrão, um, depois duas, depois três bifurcações, depois cinco e depois oito. Se tivesse mais uma bifurcação ainda, já seria 13, mantendo esse padrão logarítmico. Esse padrão existe na geometria sagrada, no Partenon, na Grécia. Então era um padrão já conhecido naquela época, né? Na Catedral de Reims, em todos os templos da Antiguidade, da Idade Média, da Renascença, do período Barroco, existem essas proporções. Nos templos maçônicos, eu também trouxe aqui que quem não teve a oportunidade de ingressar ainda no templo maçônico, eles são lindíssimos, e toda a sua arquitetura obedece aos princípios da geometria sagrada, da divina proporção, do número áureo, enfim, dos ensinamentos pitagóricos. Só para concluir esta fase, a divina proporção no macrocosmo, a galáxia M74, espiralada, e no microcosmo, um caramujo de jardim, nas mesmas proporções e no mesmo desenvolvimento logarítmico. Mas Pitágoras não falava só de geometria, não. Segundo o livro A Chave da Teosofia, de Madame Blavatsky, Pitágoras já concebia o homem, ou os corpos do homem, num padrão setenário, com seus respectivos nomes gregos. Soma, o corpo físico, eidolon, ou ídolo, né? O duplo etérico. Tumus, o kamarupa, frem, a mente física, nous, o espírito ou a mente, psique, a alma, no seu sentido coletivo, né? A grande alma universal, e agaton, ou atman, padrão setenário. Na Grécia, Pitágoras, quando voltou de suas viagens, ele fundou na cidade de Crotona uma escola iniciática, que também é conhecida como os Mistérios Pitagóricos. E era uma escola nos padrões mesmo das sociedades secretas de hoje em dia ou de sempre, que sempre existiram. Tinha 3 graus, os candidatos eram submetidos a provas, a averiguações. Os pitagóricos, por mando e influência de Pitágoras, aos candidatos que pretendiam ingressar nessa escola esotérica de Pitágoras, né? Se faziam provas, primeiro para ver se poderiam ou não ser admitidos. Provas e averiguações. E também os pitagóricos espalhavam boatos de que numa caverna ao redor da escola de Crotona haviam assombrações, monstros, animais ferozes que viriam à noite. E o candidato era então convidado a dormir ou passar uma noite nessa caverna para testar a sua coragem, né? Então isso são provas, né? Ou então ele era colocado em uma cela também, onde ele deveria meditar, né, longamente sobre o novo caminho que ele desejava seguir. Pitágoras dava muita importância na escolha de seus candidatos a discípulos sobre o riso. Ele dizia para que se prestasse atenção no riso dos candidatos, porque aquele que ri muito ou que gargalha muito, ele demonstra frivolidade e às vezes até defeitos bem maiores. Na iniciação ela era ritual e havia um juramento, conforme foi dito, sobre a tetractis, aquele triângulo que eles consideravam sagrados. E a tetractis funcionava também como uma senha de identificação entre os pitagóricos. Haviam três graus, o primeiro era chamado os acústicos, então aqueles que ingressavam na escola e que ainda não tinham direito a falar, mas apenas de ouvir, então eram os aprendizes. Depois, no segundo grau, eles se tornavam conhecidos como os matemáticos ou os físicos, e seriam os companheiros dessa escola. E, por fim, aqueles que alcançavam estágios maiores viriam a ser os mestres que ajudavam Pitágoras na administração destes trabalhos. E nessa escola se ensinava desde exercícios físicos, artes, competição, as artes livres, as sete ciências e artes livres da antiguidade, geometria, gnose, arte da cura. Eles eram curadores também. E por fim, no grau de mestre, se aprendiam coisas mais profundas e muito relacionadas com o que se aprende numa loja teosófica. Antropogênese, cosmogênese, karma, reencarnação, evolução, numerologia, geometria sagrada. Por fim, no último grau, epifânia, que é a visão do alto, epifanos, né, do grego, se estudava o hermetismo, a magia, o ocultismo, a cabala, enfim, as ciências mais ocultas. Dizem que Pitágoras, na hora de recolher, quando terminavam os trabalhos na escola pitagórica, né, ele tocava a lira para que todos adormecessem. E ele mesmo, para adormecer, ele punha a lira de lado, olhava para o firmamento, ele procurava adormecer, ouvindo o som da harmonia das esferas. Que muito poeticamente é mostrado nessa figura. Ele era um homem que vivia de acordo com os preceitos corretos. Em Crotona, ele estabeleceu os seus discípulos em dois grupos. Um, os exotéricos, seriam aqueles de fora, aos quais ele falava sobre higiene, sobre bons hábitos, sobre como cultivar corretamente as suas plantações e tudo mais, né? E um grupo esotérico interno, aos quais ele ensinava tudo aquilo que foi mostrado na escola de Crotona, né? E daí, os de fora, então, eram chamados de pitagoristas e os de dentro de pitagóricos. E é mais ou menos o que acontece também na sociedade teosófica, onde nós temos aqueles que são chamados de teosofistas e aqueles que são chamados de teósofos, né? Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa a falar sobre ele, né? Na escola de Crotona, Pitágoras construiu um templo que era chamado Templo das Nove Musas, e ele acrescentou mais uma musa. Então ficaram 10. E essa última ele denominou a ciência divina, que seria Gupta Vidya, ou a teosofia, né? Então parece que a teosofia também remonta a Pitágoras, né, aos pitagóricos. Ele estimulava sempre a atividade física, talvez por isso que ele tenha vivido tanto e tão bem, né? Mas não a competitividade. É um outro conceito pitagórico que hoje em dia começa a ser revisto e aplicado, né? Porque desde Pitágoras até os dias atuais, então sempre se tem procurado estimular a atividade física, mas através de competição. E numa competição sempre há vencedores e perdedores, né? Então, isso é ruim, né? A atividade física deve ser direcionada com amor, onde não haja nem vencidos, nem vencedores. Né? Conceitos bem atuais de educação. Quando um iniciado traía os segredos da escola pitagórica, da escola de Crotona, né? Ele era expulso, tal como Hiparco, que foi um desses maus discípulos, né? E então todos erguiam um túmulo àquele que fosse expulso, como se ele houvesse morrido, né? E Pitágoras então se aproximava e dizia: ele está mais morto do que os mortos, pois voltou à má vida. Seu corpo se movimenta agora entre os homens, mas a sua alma está morta. Choremos por ele. Então se fazia um túmulo para quem era expulso de lá, né? E isso foi o que aconteceu também a um homem chamado Silon. Este Silon, ele pertenceu durante algum tempo à escola pitagórica, mas ele não chegou ao círculo interno, ao círculo esotérico dos pitagóricos. Se não chegou, porque não possuía virtudes suficientes para chegar. E acabou sendo expulso. E fora da escola de Crotona, nos meios políticos, ele conseguiu obter algum poder e mando, e através de intrigas e calúnias junto aos políticos e aos poderosos da época, ele jogou tanto veneno, ódio e maledicência sobre os pitagóricos, que acabou provocando uma revolta da população de Crotona, que foi até a escola pitagórica, saqueou, destruiu e incendiou tudo. Essa escola durou aproximadamente 40 anos. Então Pitágoras, com 90 e tantos anos, foge, seus discípulos se dispersam e assim termina a história da escola iniciática de Crotona. Outras versões dizem que Pitágoras morreu durante esse saque, durante esse incêndio, né? Mas a maioria dos historiadores afirma que ele conseguiu fugir, o Pitágoras, ele foi para um outro lugar chamado Metaponto, e lá ele veio a falecer alguns anos depois. Pitágoras fazia discursos, e aos jovens ele sempre exortava que tivessem respeito pelos mais velhos. Também é uma coisa que hoje em dia está se voltando a falar, não é? Conselho Nacional do Idoso está se voltando a falar nisso, porque durante todos esses milênios, né, os velhos sempre foram relegados ao ostracismo, ao esquecimento e ao desprezo. E Pitágoras dizia que na vida o que é precedente no tempo é mais honroso do que, o subsequente. Assim, o Oriente, de onde vem a luz, é mais honroso do que o Ocidente, que recebe a luz. Amanhã é mais honrosa do que a tarde, o começo é mais honroso do que o fim, e a vida é mais honrosa do que a morte. Ele dizia que uns para com os outros deveriam nunca se tornar inimigos, e também que ninguém se tornasse inimigo de seu amigo ou amigo de seu inimigo. Ele dizia que temos algumas coisas que nós não podemos transmitir aos outros, e essas coisas são a energia, a beleza ou a feiura, a coragem e a saúde, por exemplo, são coisas que nós não podemos transmitir ao próximo. Mas temos outras que podemos e devemos sempre procurar transmitir aos outros, e que seriam a cultura e os bens materiais. Em seus discursos aos políticos, Pitágoras afirmava que os políticos receberam o poder como uma dádiva e um depósito, e deveriam administrar e cuidar e um dia devolver aquela dádiva àqueles que as outorgaram. Dizia também que nunca devemos querer exceder o nosso semelhante, exceder ao próximo, a não ser em duas coisas: em virtude ou em justiça. E ele exortava os seus discípulos a não darem testemunho sob juramento. E aí ele se aproxima muito das palavras do Cristo, que também afirmava, né? Sejam tuas palavras sim, sim, não, não. Todo mais provém do maligno. Pitágoras ensinava que devemos evitar no corpo a doença, na alma a ignorância, no estômago a gula, na família a discórdia e em tudo o excesso. E ele completava dizendo que até mesmo a virtude em excesso também é um vício. Pitágoras afirmava também que o maior é aquele que consegue prever o que é bom para todos. Esse é o maior. A seguir, vem aquele que apenas sabe o que é bom para todos, mas não consegue prever o que será bom para todos. E por último, vem aquele que se limita a descobrir o que é bom através da dor e do sofrimento, que não sabe nem prever e nem constatar. Então ele precisa primeiro passar, né, para depois entender. Pitágoras dizia também que nós devemos evitar a carne. A irmã Rosana vai falar mais sobre isso daqui a 15 dias, né, irmã Rosana? Por dois motivos: por saúde e por ética. E aí Pitágoras também se aproxima de Gandhi, quando fala que não devemos praticar atos violentos. A política da ahimsa, da não violência, do respeito para com os nossos irmãos menores, que são os animais. Suspeita-se que Pitágoras, quando falava que as almas transmigram, é a teoria da transmigração das almas, né? E que é muito controvertida, porque muita gente ridiculariza Pitágoras por ele ter falado isso. Mas, na verdade, ele parece que... Porque a teoria da transmigração das almas diz que uma alma que habita num homem, por exemplo, após a morte desse homem, ela pode ir habitar um animal. E Pitágoras é até hoje ridicularizado por essas teorias, porque isso seria uma involução. Mas parece que ele falava isso apenas para o seu público externo, para que eles não matassem ou não fizessem sofrer os animais. Tem até uma história, também contada por Jamblicus, um biógrafo muito antigo de Pitágoras, que diz que tem o seguinte diálogo, né? Um homem batendo num cachorro, aí o Pitágoras chega e diz: olha, não bata nesse animal, porque eu estou reconhecendo no latido dele um antigo amigo meu que morreu algum tempo atrás. Então, realmente, aí não era ensinar filosofia. Ele estava querendo conseguir o mínimo, que se tenha um pouco de respeito para com os animais. Pitágoras, ele profetizava acontecimentos políticos recentes, ou seja, ele fazia a profecia e daí a 2 anos ou 3 esses acontecimentos ocorriam. E tal como São Francisco, ele amava os animais. Contam-se até histórias, duas histórias, que são muito recontadas, sobre o urso e a águia. Né? Então, a águia é que quando Pitágoras falava em público, quando ele discursava, muitas vezes no céu da Grécia existem, ou existiam, agora não sei se existem mais, muitas águias. Então ele estendia o braço, como São Francisco, e a águia pousava no braço dele, né? E a história do urso também, contada por muitos de seus biógrafos, né? É que ele, dito com as palavras antigas desses manuscritos, Pitágoras convenceu um urso a não comer mais carne. Então, mas o sentido me parece que não é bem que ele convenceu o urso. Eu acho que ele adestrou um urso para que ele se alimentasse só de mel e de favas e para assim demonstrar que a carne não é necessária nem mesmo para um animal feroz e até certo ponto carnívoro como é o urso. Pitágoras fazia experimentos com âmbar, que é uma substância magnética, né? E até hoje, lá na Grécia, o âmbar é conhecido como a lágrima de Apolo, por influência das ideias pitagóricas. E ele era anamnésico. O que é uma pessoa anamnésica? É uma pessoa que consegue se recordar de suas vidas passadas. Essa palavra vem de anamnese, né? Quando a gente vai no médico, ele faz anamnese, ele faz com que a gente recorde acontecimentos passados. Mas isso no ocultismo, a anamnese é uma pessoa que consegue se recordar de suas existências anteriores. E ele enumerava essas existências anteriores. Dizem as lendas, né, que a alma, antes de voltar a um corpo, né, ela bebe da água do esquecimento. E aqueles que são muito evoluídos, eles estão dispensados, então, de beber essa água. E aí eles voltam com todas as lembranças de suas vidas passadas. Aristóteles, com toda autoridade, nos afirma que Pitágoras foi visto em dois locais ao mesmo tempo. Dois locais públicos. Então, provavelmente ele conhecia muito de magia e sabia os segredos do tucuísmo, da bilocação, né? Ou das viagens astrais. Dizem os pitagóricos que três coisas. Em sua época, ninguém o excedeu em sabedoria. Ninguém. Em todas as épocas, apenas sete sábios a ele se igualaram. E em todas as épocas e em todo o mundo, apenas um o excedeu em sabedoria. Quem? Isso fica a cargo de cada um entender e julgar. Bom, agora vocês já perceberam por que Pitágoras é importante para a sociedade teosófica, para todos aqueles que se dedicam ao ocultismo, né? Mas particularmente para a sociedade teosófica, Pitágoras é mais importante ainda, porque Leadbeater, em seu livro A Vida Interna, ele afirma que aquele que um dia foi Pitágoras, hoje é o mestre Kutumi Lao Sin, que foi um dos dois mestres ou mentores de Helena Petrovna Blavatsky e da Sociedade Teosófica, né? E Leadbeater diz mais, diz que num futuro distante, talvez, aquele que foi Pitágoras e que hoje é o mestre Kutumi, assumirá o cargo de chefe espiritual da sexta civilização, daquela civilização que sucederá a nossa daqui a mais ou menos 700 anos. E ele será o supremo instrutor espiritual, o Bodhisattva. Pitágoras também deixou, e se atribui a Lísias, um de seus discípulos, né, os famosos versos dourados, que são uma lição de vida, e contém, na forma de versos, toda a síntese da filosofia pitagórica. Eu gostaria de ler um trechinho dos versos iniciais e dos versos finais, porque ele vai num crescendo. Ele começa a falar de coisas terrenas e, por último, ele chega a comentar coisas altamente espirituais. Então, os versos iniciais são estes. Ele diz: aos deuses imortais o culto consagra e tua fé conserve sempre. Reverencia a memória eterna dos santos, bom filho, justo irmão, bom pai sendo. Então essas são as primeiras exortações. E por fim, ele diz: sobre o teu corpo reine e brilhe a inteligência, para que, um dia, elevando-te ao éter fulgurante, mesmo entre os imortais, consigas ser um Deus. Isso é muito profundo, é muito bonito, né? Bom, só para concluir agora, né? Diz que depois da morte de Pitágoras, então, quando seus discípulos foram perseguidos e tiveram que fugir, um desses pitagóricos, né, muito ferido, faminto, ele acabou pedindo abrigo numa casa de um camponês. E esse camponês acolheu esse homem ferido, esse homem doente, esse homem faminto, né, e deu-lhe alimento, deu-lhe roupas, né? Deixou que ele se restabelecesse. E quando este pitagórico já estava restabelecido, ele não tinha como pagar aquela dívida. Então, ele, antes de ir embora, ele deixou na casa, na parede da casa, ele escreveu algumas dessas coisas que só os pitagóricos sabiam e conheciam, daqueles estranhos símbolos, né? E foi embora. E, algum tempo depois, um outro pitagórico, passando por ali, reconheceu aqueles sinais, chamou o dono da casa e disse: um meu irmão passou por aqui, foi bem acolhido e deixou uma dívida, e eu quero pagá-la. Então, este é o exemplo, esta é a semente que Pitágoras nos legou.